con toda a humildade, co cariño máis grande que teño por esta grande, dona, ¿no?, grande poeta. Poeta que é gandeira, sí. É dicir, é unha pastora. Unha pastora a que fai esta, diariamente nos envía unha unha poesía. Bueno, pois, facendo honra e honora a Nieves Fernández Vidueira, leo vos este porqué que titula ela. Choro o mundo, choro eu, tamén as nubes choraron porque Xesús... Por qué, Xesús meu, por qué? Os feitos en mal tornaron. Esbaran vaguas de sangue, a esperanza baleirouse, chantando que do milagre e o cavilar acabouse. Que o anxo acougue a familia, que o eixo siga a roular. Corazóns que se racharon, axuda o Deus a sanar. Ningunha alma de buxo soporta tanto dolor, asolagados os ollos onde esmoreceu a flor. Brazos que fican baleiros, proxenitores perdidos, negra noite, noite negra, amolecendo os sentidos. De todos os arredores chegan laios de dolor, dempois de tantas xornadas rematan un sinsabor. A realidade cruenta deixa un áurea xa fuxida, tremendo, por degullar entrañas da terra espida. Un eivamento marcado gabanza de homes valentes, noite negra, negra noite, longas horas moi doentes. Por que, meu Xesús amado, a vida tan dura é? Se a terra é a nosa nai, por que entonces, por que? Moi bien, por que, eso digo, aí queda eso, por que tragou a ese neno, non? Ela faino cunha fotografía que tamén danos a entender, pues, unha escultura que pon aquí de Xesús, que ela mismo fixo con, sí, con madeira, sí, sí, de cereixado. Porque aparte deso tamén é artista, é un artista, sí, sí. En definitiva é un artista esta muller. Coido que temos xa a conexión con Galicia. Nesta vez non me equivoco, non me equivoco. Estamos con Xosé Lamela. Moi boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes. Disculpe. Escoitando apasionadamente o poema que acabas de ler. Esa noite negra, negra noite, non? Sí. Que un pouco a imaxen deste interior galego tamén que nos presenta estas noites negras que hai que levantar, hai que encender a luz rapidamente. Sí, sí. Bueno, pois, despois deste pequeno impas, discúlpame que te fixera agardar un chiquiño, pero o que sí temos de ben é que, a pesar do tempo frío, con un pouco de friaxe, si temos ocasión para poder falar cun grande empresario, unha persona que, dixécheme a micropechado, que era un grande, bueno, unha persona que ten moitísimo amor por a zona do Xurés. Pois, precisamente, naceu no corazón do Xurés, pero que xa no Xurés portugués do Parque Nacional, non? Uh-huh. Que leva, pois, como emprendedor, como xestor de empresas, titulado, non? Ahora en Portugal, pois con un negocio importante que chega hasta 35 empleados, non? E Interlando Bouro, sí, que todo volcado sobre o turismo, non? Sobre a explorar algún sentido aquí ao tema do Parque Nacional. Uh-huh. Outro día trouvemos unha conversación interesantísima, non? Incluso temían que se habría que pedir a desclasificación dos parques para isto tirar un pouco mellor para a xestión, bueno. Claro. E veus a Portugal, se fai, pois iso, feito anos que se veu aquí a España, e meteuse, por exemplo, a nun tema tamén volcado sobre o mesmo tema do turismo rural, da gastronomía, non? E vais a máis, e me recordo que naquele tempo me contaba él, dice que como vai moita xente que cruza a fronteira para tomar os bacalaos a Portugal, para comer de Portugal, pois trae un pouco de Portugal a España e depois está aquí o restaurante e aí naceu a Casa do Aceite, non? E ya tamén está a Casa da Feira, non? Que na Feira da Portaxe, pois do turismo rural. E ese é o aposta que está facendo a equipa para facer que isto destaque un pouco no segundo de reclamo do turismo hacia esta zona, non? Pois saudámolo moi cordialmente, dámoslle a benvida, agradecémoslle que este connosco. Estamos pois con don Felipe Pires, non? Sí, efectivamente. Moi boas tardes, don Felipe. Hola, boas tardes. Boa tarde. Boas tardes. Pues nada, estará prolongando un pouco a conversa que mantiñemos fai uns días no Chispa, non? En Lobios. Sí. Eu creo que é moi interesante, porque ademais o escenario donde que lle dedicas ese tipo de traballo teu, non, de promoción desta zona aí mediante ese tema de restauración, donde o bacalao debe ser un dos elementos vitales, non, esenciales. O bacalao, porque es, non. Sí, efectivamente. Contamos un pouco, tal como dicías na introdución, pois eu empecé por cando terminei estudios, pois había que buscar o ben traballo por conta do outro ou criar tu propio negocio. E eu, pois, con a ajuda de mi padre, que era funcionario daquelas, guarda fiscal, guarda da fronteira, pois decidimos, ele jubilava-se naquela época, e decidimos, pois, empreender. Ele tinha daquelas, pois, em torno de 60 anos, era muito, muito jovem, todavia vive, e está agora com 90 anos e sigo super jovem. Então, depois decidimos empreender. E, claro, empezamos aqui na nossa terra, como bem disse, aqui no Parque Nacional, aqui em Campo do Jerez. E logo, pois, a coisa foi bem e tal, e como havia uma ligação, pois, por via do trabalho do meu pai à Galiza, e de ir aos caramelos e ao sucedário de chocolate aí por Lóvios, incluso por Torneiros, não, por Rio Caldo, Lóvios, pois criou aí um laço forte com essa zona. Uhum. E no ano, em torno ao ano 2000, pois decidi abrir fronteiras, não digo, pois passar ao outro lado, porque realmente há aqui um eixo importante, que é a Via Romana e Caminho de Santiago, queremos. E então depois passaram a invertir algo do outro lado, e seria fazer aqui um eixo, não é, do que é os dois parques, o Parque Nacional e o Parque Natural, e realmente aí na Portagem apareceu aí uma oportunidade de negócio importante, e compramos aí uma finca com 1 hectare e pico e com umas casas para recuperar. E depois no 2007, 2008, foi quando recuperamos e abrimos ali o turismo rural, pois com um pequeno restaurante. E claro, e essa, a ideia de levar produto português ali era efetivamente porque tínhamos e temos, e bem efetivamente os espanhóis, os galegos, vêm a Portugal tomar o bacalhau, depois vamos nós levar o bacalhau aos galegos. A Galícia. E aí estamos, levamos já aí, abrimos no 2009, e aí estamos. Tem sido uma luta tremenda, porque claro, no verão, pois, aí algo de movimento, aí algo de turismo, mas os invernos são muito largos, não vemos... Não há, os povos vão a menos, com a gente do povo, pois não se pode viver, porque cada vez somos menos. E então, claro, vamos aguantando, pero... Aí... Digo que... Falava eu de intentar desestacionalizar o turismo, não, porque está focalizado mais para os meses de verão, não, quando... Sim, efetivamente, havia que desestacionalizar o turismo. Se é fácil, não é fácil, é muito complicado, e mais agora que os povos, que as aldeias estão sem gente, e que as administrações depois nos têm olvidados por completo, porque claro, não há gente, não há interesse nestas zonas, porque tal, não há votos, não há, e então claro, não se inverte, e então claro, é muito difícil o trabalho de um, pois vamos fazendo da nossa parte, pero é impossível, mas, a administração se implica, mas, é impossível. Mas eu queria... Eu queria dizer que aquí, precisamente na Casa da Feira, ou polo menos na página que ten aquí na internet, ten cousas fermosas e ademais propostas moi interesantes, como son as rutas e outras cousas que son importantísimas para a xente que quere disfrutar da natureza. Sí, temos bastantes propostas. incluso pues seguimos aí invertindo. Agora mesmo estamos, para que teñan unha idea, estamos rehabilitando o que era o muiño do aceite. A ver se eu termino agora, dentro de un mes, un par de meses. O que era o muiño da Iaga, do río, de moer os cereais, pois está praticamente a funcionar, que já havia uns 60 anos que estaba aí olvidado e tal. E seguimos con propostas, con... A parte do ócio, vamos meter-nos neste tema cultural, porque era o azeite, plantei já uma área, pois, média hectare de olivas, de olivas galegas, vou tentar plantar mais, vamos dando, seguimos com ganas, com entusiasmo tremendo, com evolução tremenda, e não paramos, é dizer, vamos, porque da nossa parte não caímos, é dizer, vamos, damos-lhe e temos que nos tirar para diante. Não paramos. Pois sim, de verdade, ou seja, todas as referências que pude obter eu é que quizás também a ideia de que o parque ia ser o motor que dera um pulso, um pulo à economia desta zona que o fizera por aí, creo que foi um fracasso, não foi uma ideia que não está a funcionar, não? Que falta aí diretor aqui também em Espanha e então... Pois... E em Portugal, em Portugal, sim. Exatamente. Falta em Espanha já, eu creio que 6 anos, pelo menos. E em Portugal houve também cambios e retiraram competências, foram reestruturaram tudo e não há diretor já há anos que as áreas, que não é só no Parque Nacional, as áreas protegidas em Portugal agora não têm diretor. Tem um esquema montado super raro e que não funciona, estou abandonada. De facto, como dizia Lamela, os parques foram... A ver, esta gente veio instalar os parques... E bem, naquela época, com a ideia de pôr isto em valor, de que isto fosse para riba e vinham, pois, com umas ideias de desarrollo interessante. Passa que não foi uma fraude completa, não funcionou, não funcionou aos poucos anos, se nos enteramos que não funcionou. E podemos hoje passear-nos. A ver, não, à parte dos que estamos e do que sentimos as dificuldades aqui, podemos andar por aí, é ver como está o lado galego queimado, é ver aí, por exemplo, ainda esta manhã estava eu a mirar ali de Baixada de Lóbios para Vilamiar e parei-me ali num alto a mirar o encoro do Indoso. E não via o gris, porque está super, está baixo. Tremendamente baixo, não, por tema da sequia, mas não só da sequia, por mala... Não, não. Porque não há interesse queria, da queria falar parte. Disto também, do embalse de Indoso, eu queria falar, porque... Sim, porque eu fiz uma pergunta uma vez à Confederação Hidrográfica e a Portugal, não, numa reunião, de que não podia... Dizer que era impossível que baixara as cotas mínima que hay establecida por el tema del ecosistema, de preservar, está imposible practicar, está eso. Hicimos un embarcadero de acuerdo con esas dimensiones, pero el embarcadero está sentado en el chal y el embalse prácticamente vacío. Claro. Y todas esas normas. No cumplen con lo establecido en un comienzo. Claro. Yo hoy, entonces, dejamos a terminar. Cuando baixaba de Lóbios, entonces vi el gris. Do queimado do lado de Entrimo foi, habrá 4 anos. Enorme. E então, a ver, havia o gris do monte todo queimado e o gris do embalse até ao fundo, quase. É que estamos, quer dizer, olhar para isto, a ver, realmente não há parque, não há, a ver, isto. E quando eu disse outro dia que havia que fazer, temos que fazer algo, ponto. Sim. A ver, eu também já vou contando com 50 anos e claro, digo, ou melhor, os jovens podiam ter uma perspectiva. O que passa é que não há jovens, não é, nem vemos a juventude aqui implicada. Não já, e logo não se implica. A ver, nós que já vamos tirando, temos que fazer algo. E quando eu dizia outro dia, ou melhor, se o Estado, se os políticos não querem mirar para isto como com respeito, não só por nós, senão por toda a Galiza, por toda a Espanha, por toda a Península Ibérica, por toda a gente, que temos nós que fazer algo e ao melhor temos que desmontar isto. Quando eu dizia que ao melhor temos que desclassificar os parques, é dizer, o Parque Nacional, eu estou seguro que não reúne reúne hoje, isto, o Parque Nacional Português, que não reúne o que são os requisitos para que seja um Parque Nacional. Uh-huh. Impossível, não reúne, impossível. E é fácil, a ver, é um trabalho que nós vamos ter que pelear com isto. E isto, qual seria a ideia? E do lado galego, tenho dúvidas também que seja, que cumpra para ser Parque Natural. Qual era a ideia? É dizer, há uma quantidade de gente que vive dos selhos estes, do Parque Nacional, do Parque Natural, da Reserva da Biosfera, do Parque Transfronteiriço. Há uma quantidade de gente que vive disto, gente de fora, funcionários, empresas dos ambientes. E claro, há um conjunto de gente que vive disto, e nós que estamos aqui fomos como apartados, não podemos tocar. Mas aqui no Parque Nacional é uma barbaridade. Sempre em cima de nós e tal. E então, esta gente está. Então havia que desmontar, não, meus amigos. Sí, reclamar que o povo precisamente teña máis actividade, máis participación no que é o propio parque, non? Como dicía José Benito Reza, dicía, o animal a preservar a equipe parece que a proteger o homem. Ser o homem. Claro, tal e qual, nas áreas protegidas, e nestas em concreto que há gente, há populações dentro, há modos de vida, que foram, que já, claro, já se vão e tal, pero aí o reflexo, ou deixarmos de ocupar o monte como ocupávamos antes, que era, quando falámos em sustentabilidade, havia antes, isso antes era de forma tão sencilla, não, as necessidades criavam, havia que fazer uma gestão, havia sustentabilidade, ponto. E então, isso fomos abandonando, porque nos foram obrigando a abandonar, e temos que volver a reclamá-lo e a gestioná-lo como a formar parte das pessoas. Claro, pode estar e tal, pero não, meus amigos, isto, a maior parte da propriedade é nossa, e nós queremos mandar, não queremos ser mandados, não queremos que andeis ir, inclusive porque vem por aí dinheiro, muitíssimo dinheiro, e que ao final não se vê. Vou usar um exemplo. Não chega aqui, né? Digamos, um reclamo para trazer as subvenções, para trazer dinheiro da Europa ou da Unesco, claro. Toda parte. Mas o dinheiro não chega aos sítios definidos, estes que são os que generam essa subvenção. Efetivamente. Pois claro, eso, reclamar que non somente chegue, sino que se eche beneficio para os propios habitantes, non? Que claro. Dun xeito ou doutro ten que ser... Efectivamente, claro. Que foron os habitantes foron os que conservaran isto antes das denominacións oficiais do parque, non? Quem conservou durante miles de anos foi a gente, os residentes aquí, non? Uh-huh. Tal e qual. Temos moitísimo que falar deste tema, José? Sí, moitísimo. Mas eu queria fazer um inciso, sí, sobre a Casa da Feira, porque tem uma história muito, claro, interessante. A Casa da Feira, realmente eu tinha estudado, não? Tinha, sí, estudado essa Casa da Feira, que tem uns origens históricos que estão a escurecer, no mundo escurecido antigamente, não? Eu sei que no 1600 foi comprada um senhor ilustre da Casa de Lóbios, que generou a Casa do Maiorado, Morgado, de Lóbios, Gaspar Valdés, e vendeu-lhe ao frade que escapou de Pitón das Júnias, perseguido pela justiça porque se tinha apropriado do mosteiro, não? Como se nota que é investigador? Sim, a Deus se esconderá a Casa da Quinta. Ah? A Casa da Quinta era, que era a Casa de Mendo, chamava-se naquela época, que devia ser o fundador da casa, não? Que teve um escudo nobiliário, que talvez tinha parentesco com os Araújos, os senhores de toda esta terra. E aí tinha as casas do azeite, que eram os lagares do azeite, que ainda tem a maquinária por aí estendida por os pátios, não? Por aí, por a quinta. Uma quinta que era de azeite, para o cultivo do azeite, que tinha muito oliveira, não? Muito olivos. Tinha... E depois tinha outro elemento essencial que estava nessas casas aí abaixo, ao lado da estrada, que era o portazgo, o pontazgo, o pago da ponte. E por isso se chama portagem, não? E pagava-se o portagem por um pago dos territórios do Conde de Monterrey ao território do Obispo de Orense, que era Lóbios. Para passar, era o sítio de cobramento, não? E os gestores dessa eram os proprietários da Casa do Azeite. Eram os que cobravam aí, ademais puseram aí um bar de vinho para vender vinho aos transeuntes, que ademais de pagar o passo por a ponte, pois consumia, não? Consumia a vida. E a Casa da Quinta, pois, tem uma história preciosa, enorme, que pertenceu, evidentemente, estuve aí, senhores nobiliários, a parte, porque a família desse frade que tomou uma filha, e casou con o maestrante de Ronda, que aí había cabalos, porque para ser maestrante tinha que ser unha persona experta no mundo dos cabalos. E creo que Felipe alguna vez tuve unha relación con o mundo dos cabalos aí, non? Sí, a ver, eu teño, e aí na casa que teño cabalos para a gente andar, tive, não, já não é de rapaz, já mais tarde, entre sempre os cavalos, e tenho, há muitos anos, há mais de 20 anos que tenho cavalos. E tenho, pois olha que bem, não? Porque o maestrante de Ronda, precisamente o título de maestrante, vinha porque tinha que ceder aos cavalos para a guerra, cuidá-los, não? Ou seja, e era um título quase nobiliário, não, que tinha aí. Depois, essa apropriada, estive aí nessa política feliz, famílias que eram, ademais, possuidores de São Sadurnio, de muitas propriedades por aí, por Pontevedra, Trasulce, e finalmente, pois, durante a desamortização, então perdeu essa condição de maiorado, porque foi morgado, a Casa da Quinta, morgado de toda essa zona, hein? Tinha as propriedades enormes. Carai. Então foi quando se vendeu a uma família de Rio Caldo, Vila Meá, um matrimônio, foi-lhe vendida essa casa a António Grande e a mulher José Fabelos. Então foram os atuais proprietários, são descendentes dessa família, mas isto já passava a falar no 1853. Bueno, y ahora felizmente de Felipe, ¿no? De Felipe, que además está na propiedade, que tiña os lagares do aceite, e además tiña onde se cobraba a portaje. Funcionaba como bar e portaje. Efectivamente. E é interessante, eu já há tempo ali na o que é onde está o puente mais recente, não? De onde se cobrava o portaje. Aí ali, eu não sei se o José já algum dia se inteiro viu como aquilo. Aí da parte de baixo do rio, há um passo, há uma calçada construída no rio, super interessante, com as jogas do rio, que está quase intacta. E eu quantas vezes, incluso com as barcas, andava por ali, e só abra um ano tal que me inteirei do que havia ali. Que está aqui, que é por onde passa a Via Nova, que eu não sei se será romano que é o passo ou é posterior. É toda uma zona, pois, com e a casa e a quinta tem uma história estupenda, efetivamente. Evidentemente a Via Nova passava por aí, o que passa é que depois transformou-se toda a Via Nova em um caminho medieval, não? E aí se enlaçava com a ruta que vinha desde paralelo ao Rio Lima, que enlaçava cá, que vinha por Porto do Homem, que era a Via 18, não? E havia que vinha de Lindoso por lá, que passava o Cabril, não? Toda aquela zona, pois era outra estrada de comunicações. Bueno. Perfecto, a verdade é que dasnos leccións de historia, leccións de documentacións extraordinarias, Xosé. Bueno, paga a pena manter o contacto con Felipe e voltar a falar con él para que nos diga cando inaugura ese muiño do aceite ou cando teña outra cosa. Porque agora mesmo, digo eu, que está en impasse, pois que estamos no inverno, non? Pero que no mes que ven ou no seguinte sí que abrirá as súas vivendas rurais. E justo, normalmente cerramos um par de meses no inverno, porque é muito tranquilo e tal. E aproveito sempre para fazer, pois há sempre o que fazer, não? E como cada ano vou fazendo algo novo, este ano depois ando com o tema dos moinhos, e eu creio que um par de meses estará operativo, a ver se depois na próxima colheita da azeitona, isto dentro de quase um ano, não, para dezembro ou janeiro, se fazemos ali um evento, não com a azeitona ali da finca, porque são os olivos são todavia pequenos, mas vamos comprar azeitonas por aí, atrás dos montes, ou melhor, a Portugal, e fazer ali um evento na próxima campanha. Sim, ou em Quiroga, na zona de Monforte. Bueno, que lle agradezo moitísimo a conversa de hoxe, e que temos o contacto, Xosé, mas você, voltaremos outra vez a conectar, parece-vos? Vale, perfeito, parece-me. Sí. Perfeitamente, e ademais, antes da próxima conexión, espero que estedes por aquí e vamos visitar a Casa do Aceite, a conocer ali o restaurante, porque é como ir a saborear as gastronomía portuguesa sin ter que pasar a Portugal. Pois, obrigado, moito obrigado, Felipe, e moitos éxitos. Moito, moito obrigado, é que vos agradezo, e cando queráis, pois aquí estou. Vale. Foi un prazer. Para ti, José, hasta vindeira semana, non? Hasta vindeira semana, entonces. Moitas gracias. Boas tardes. Veño, boas tardes, José, boa tarde. Alargouse nos a conversa e a comunidade, pero eran interesantísimas, por lo tanto non podíamos cortala. O que si facemos agora é poñerlles un trobugadiño de música e de seguida continuamos, porque temos aquí casi aparcado o noso presidente. Veña, pa adiante.